Desceu Sansão a Timna, buscando o que agrada ao coração. Um amor entre as sombras, mas Deus tinha um plano, uma missão. Oh, pais não entendem o propósito escondido em mim. Um leão rugindo, o Espírito vem, é tempo de agir. Fortalecido pelo Senhor, doçura, a verdade vem nos libertar. Oh, mulher que chora, a angústia te envolver, mas o Senhor é fiel e em cada prova Ele vem socorrer. Feliz.